história, comemora. Hoje a natureza nasce de novo lá fora, revigora e por um instante não chora. Nossa vida é importante, se lembra? Tamo vivendo um novo agora. Percebe o lado bom da mudança, agradece que a sua vida só melhora, não demora. Deixa que o amor aflora, manda embora tudo que não é pra você. O que te impede, joga fora e abre espaço pro bem florescer. Sei, tá difícil acreditar, mas só não pode esquecer que após o temporal acalma a maré, acalma a maré. Olha, isso tudo pelo lado bom. Hoje a tristeza não vai te envolver. Agora é hora, vai, felicidade atrai o que é preciso pra viver. Tudo depende da sua reação. Dificuldades te fazem crescer. Veja bem como faz, é fácil perceber que o mundo é você. Sei, tá difícil acreditar, mas só não pode esquecer que após o temporal acalma a maré, acalma a maré. Sei, tá difícil acreditar, mas só não pode esquecer que após o temporal acalma a maré, acalma a maré. O que vale mais, dinheiro ou a vida? E se for mais uma vida sofrida? E se for mais uma vida ferida e só? E se quem tem que desamarrar fizer o nó? Sei que não vamos desanimar, então foco. Tô tão sóbrio, fora da briga do pódio. E sei que tenho minha família, então não tô só. E se derruba um, derruba todos dominó. Oh, quanta gente já sofreu com isso tudo, vivendo isso tudo. Quanta gente se escondeu disso tudo, ou se uniu com isso tudo. Talvez eu não possa mudar o mundo, mas o mundo inteiro possa se mudar junto. Começando por cada um, nesse tempo cada um fazendo sua parte pelo conjunto.